Caboclo da Amazônia, tomo chibé na cuia, vivo de bucuia num contramaré. Sou, caboclo da Amazônia, aqui eu sou raiz, aqui eu sou feliz, aqui guerreiro eu sou. Sou, caboclo da Amazônia, tomo chibé na cuia, vivo de bucuia num contramaré. Eu sou raiz, aqui eu sou feliz, aqui guerreiro eu sou. Meu cheiro é mulher, meu coração é um remanso procurando você. Em um lugar qualquer, o meu canto, seu encanto vai me encontrar. Eu vou fazer de tudo pra te conquistar. Vou me embrenhar na mata dentro do seu coração. Caboclo, beijo na boca da noite, você. Caboclo, beijo na boca da noite, você. Caboclo, beijo na boca da noite, você. Caboclo, beijo na boca da noite, você. Banda Pará Caliente. Sou, caboclo da Amazônia. Tomo chibé na cuia, fico de bubuia no contramaré. Aqui eu sou feliz, aqui guerreiro eu sou. Sou, caboclo da Amazônia. Tomo chibé na cuia, fico de bucuia no contramaré. Sou, caboclo da Amazônia. Aqui eu sou raiz, aqui eu sou feliz, aqui guerreiro eu sou. Meu cheiro é mururé, meu coração é um remanso procurando você. Em um lugar qualquer, no meu canto, seu encanto vai me encontrar. Eu vou fazer de tudo pra te conquistar. Vou me embrenhar na mata dentro do seu coração. Caboclo, beijo na boca.